flor. Eu quero ser teu namorado, eu estou apaixonado, quero teu amor. Te amo, americana, garota linda da América do Sul. Americana, eu quero teu amor. Eu quero teu amor. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ora então, mais uma vez, muito bom dia. São 9 horas e 22 minutos. Espero que vocês estejam à escuta da rádio Arc-en-Ciel 96.2 ao Leão. Ora, espero então que vocês passem uma boa manhã e quem trabalha, muita coragem, e quem está à nossa escuta, também com muita coragem. É o que a gente está aqui a fazer para dar um bocadinho de coragem e alegria com a nossa música. Então continuamos com isso. O meu refugado, não se esqueça do coentro. Traz os ingredientes que eu ponho o meu tempero lá dentro. Tomate, cebola e coentro, pica bem o ar. Bota para dentro. Tomate, cebola e coentro, pica bem o alho e bota para dentro. Lava os tomates sem magoar, descasca a cebola sem chorar. Unta a panela para refogar, atiça o fogão até queimar. Quem quiser o meu refogado, não se esqueça do coentro. Traz ingredientes que eu ponho o meu tempero lá dentro. Quem quiser o meu refogado, não se esqueça do coentro. Traz os ingredientes que eu ponho o meu tempero lá dentro. Pezinho, menina bonita, deixa-te de fitas, curta o nosso som. Senta a batida que a todos agita, e tu, menina bonita, não sejas exceção. Mas pezinho, menina bonita, deixa-te de fitas, curta o nosso som. Senta a batida que a todos agita, e tu, menina bonita, não sejas exceção. Fim de semana, hoje vai ter a festa. Eu vou dançar até romper o dia. Muita bebida e moças bonitas. Toda a gente dança com muita alegria. Dou um abraço forte na morena. Colo o meu rosto leve na loirinha. E bem baixinho digo ao seu ouvido: menina bonita, hoje vais ser minha. Mexe pezinho, menina bonita, deixa-te de fitas, curta o nosso som. Senta a batida que a todos agita, e tu, menina bonita, não sejas exceção. Mexe pezinho, menina bonita, deixa-te de fitas, curta o nosso som. Senta a batida que a todos agita, e tu, menina bonita, não sejas exceção. semana hoje vai ter festa. Eu vou dançar até romper o dia. Muita bebida e moças bonitas. Toda a gente dança com muita alegria. Dou um abraço forte na morena. Colo o meu rosto leve na loirinha. E bem baixinho digo ao seu ouvido: menina bonita, hoje vais ser minha. Mexe pezinho, menina bonita, deixa-te de fitas, curta o nosso som. Sente a batida que a todos agita, e tu, menina bonita, não seja exceção. Mexe pezinho, menina bonita, deixa-te de fitas, curta o nosso som. Sente a batida que a todos agita, e tu, menina bonita, não seja exceção. Casado quer namorar, quer morena e loirinha. Casado está sempre pronto para dar uma fugidinha. Eu sou casado com a minha feliz bela. Pedi-lhe a mão porque eu gostava dela. Passou-se o tempo, já me começo a fartar. Confesso que às vezes já não a posso aturar. De vez em quando ligo para a rapaziada. Vamos sair, só volto de madrugada. Se me aparecer uma mulher, não consigo ficar quieto e dou a minha fugida. Casado quer namorar, quer morena e loirinha. Casado está sempre pronto para dar uma fugidinha. Casado quer namorar, quer morena e loirinha. Casado está sempre pronto para dar uma fugidinha. De vez em quando ligo para a rapaziada. Vamos sair, só volto de madrugada. Se me aparecer uma mulher atrevida, não consigo ficar quieto e dou a minha fugida. Casado quer namorar, quer morena e loirinha. Casado está sempre pronto para dar uma fugidinha. Casado quer namorar, quer morena e loirinha. Casado está sempre pronto para dar uma fugidinha. Já não aguento mais a chuva que cai, não me deixa ir. O rio transbordou, meu amor não voltou e eu fiquei aqui. Se a chuva passar e ela não voltar, morro de agonia. Brigas de casais acontecem todo o dia. Mas se eu for atrás, pode acostumar até virar mania. Ela vai voltar, eu sei, não é a primeira. Algumas horas liga e me chama. Ela vai voltar, eu sei. Como dois mais um são três. Não te vou buscar, sei que vai voltar, porque a gente se ama.

Quiero decirte esta noche sin vacilación que yo no aguento que lo trague aquí mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces, que yo no puedo te ocultar. En todos lados me apareces con mi ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le ha dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero. Se oye en mi pecho, es el grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero. Se oye en mi pecho, es el grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo. Yo quiero ser más que amigo. Estamos à escuta da Rosinha. Ora, então vamos falar um bocado da meteo. E quanto à meteo, o tempo está com nuvens, mas a máxima para hoje são 14 graus e há risca de aversos também. Vocês?

alto. Só pensa mal quem quiser. Eu nada disse de mal. Estava a falar na mulher. Oh pessoal, só pensa mal quem quiser. Eu nada disse de mal. Estava a falar na mulher. Gosta de andar aprumado, mostra que tem sempre muito regalado. Homem que é homem, pois quando de casa sai, vai ele para onde for, a que é dele também vai. Homem que é homem, pois quando de casa sai, vai ele para onde for, a que é dele também vai. Ai, ai, que cena! Pessoal, eu nem sei o que vos diga. Eu nada disse de mal. Estava a falar da barriga. Oh pessoal, eu nem sei o que vos diga. Eu nada disse de mal. Estava a falar da barriga. Homem que é homem, gosta bem de andar na moda. Mostra que tem e mais nada o incomoda. Homem que é homem, quando vai levar a vida, ela sempre o acompanha, mais curta ou mais comprida. Homem que é homem, quando vai levar a vida, ela sempre o acompanha, mais curta ou mais comprida. Ai, ai, que cena! Ai a vossa cabecinha, eu nada disse de mal. Estava a falar da barbinha. Oh pessoal, ai a vossa cabecinha, eu nada disse de mal. Estava a falar da barbinha. À tua procura para te ver e convencer, te pedir para voltar. Não fui quem devia ser, se perdi o teu amor, não deixei de te amar. Ora então, 9 horas e 49 minutos, estamos quase a passar a nossa primeira hora da nossa emissão. A música é vossa. Então, e continuamos com o Amarante, mais um dia sem ti. Eu sei que não tem perdão, fiquei com a solidão. Não esqueças que te amo. É mais um dia sem ti. O que vou fazer de mim? Que fazer para te encontrar? A saudade dói demais, porque eu já não sou capaz de te poder esquecer. Amor, o que eu sinto por ti, o que eu contigo vivi, é tudo o que não esqueço. Se me queres e ainda queres voltar, se comigo queres ficar, se o teu amor eu mereço. É mais um dia sem ti. O que vou fazer de mim? Que fazer para te encontrar? A saudade dói demais, porque eu já não sou capaz de te poder esquecer. Amor, o que eu sinto por ti, o que eu contigo vivi,

queres partir, eu vou deixar. Nem vou dormir, pois vais logo voltar. Vens a chorar e eu a sorrir, e entre beijos perguntas se eu sofri. Eu vou responder que não, que sim. Acabamos desenhando num cetim. Eu e tu, tu e eu, é um amor que nasceu para sempre, para sempre. Tu e eu e tu, somos dois, dois em um, para sempre, para sempre. Somos a metade da outra metade, temos duas vidas na mesma vida, haja o que houver. Somos corpo e alma, noutro corpo e alma, e nem a distância, nem mesmo a ausência nos faz perder. Sempre. Quem sai, mas não sai. Voltas atrás, fico onde estou, e num abraço perguntas como vou. Eu respondo que passou, passou. Fazemos o que nunca se acabou. Eu e tu, tu e eu, é um amor que nasceu para sempre, para sempre. Eu e tu, somos dois, dois em um, para sempre, para sempre. Somos a metade da outra metade, temos duas vidas na mesma vida, haja o que houver. Somos corpo e alma, noutro corpo e alma, e nem a distância, nem mesmo a ausência nos faz perder. Ora então, 10 horas e 12 minutos, e tenho aqui a minha primeira dedicatória, que é da parte de Fátima para o seu esposo José Queiroz, que diz ela que gosta muito, muito dele. Então, isso é bonito, que o amor é interessante, não é? Então eu vou-lhe passar aqui uma cançãozinha que tem por título A Rosa de Amor. Vamos ouvir então esta linda canção. Senti muito só. Ah, difícil esquecer o que a gente fez. Foi lindo. Hoje, uma canção trouxe você. Nela eu pude relembrar lindos momentos, loucuras e prazer. Hoje, hoje, quero gritar, quero dizer. Hoje, hoje, o mundo inteiro vai saber que amo você. Hoje, hoje, por um

minha vida. De guri, é pau de fogo das memórias dos fogões, essência bugre que me trouxe até aqui. Essa maneira tem um cheiro chimarrão, deixa a açúcar derramada no braseiro, quando a fumaça do anjico se mistura com o odor de figueirilha no palheiro. Quando a fumaça do anjico se mistura com o odor de figueirilha no palheiro. Que já foi meu, relembro a rapa da panela que furou, vendo um cantinho da memória se perdeu. Esta vaneira tem sabor de araçá, jabuticaba, guabiroba, ariticu, por isso lembro o tempo bueno de piá, em lambuzado de pitanga e guabiju. Por isso lembro o tempo bueno de piá, em lambuzado de pitanga e guabiju. Tempo desbotou, sentir as formas que o tato esqueceu, e ser de novo o que fui, já não sou. Esta vaneira tem um quê de nostalgia, que traz de volta o romantismo do cantor, revigorando o coração que endureceu, e não queria mais ouvir falar de amor. Revigorando o coração que endureceu, e não queria mais ouvir falar de amor. Já foi meu, relembro a rapa da panela que furou, e num cantinho da memória se perdeu. Esta vaneira tem sabor de araçá, jabuticaba, guabiroba, ariticu, por isso lembro o tempo bueno de piá, em lambuzado de pitanga e guabiju. Por isso lembro o tempo bueno de piá, em lambuzado de pitanga e guabiju. Então, 10 horas e 24 minutos, e como nós hoje somos 17 de dezembro de 2019, estamos no mês de Natal, estamos a 8 dias do Natal, e é por isso mesmo que estamos a ouvir a canção da família. Que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que

96.2. La FM en couleur. Ora, 10 horas e 45 minutos, estamos quase a chegar às 11 horas. Ora, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória a passar, que é da parte da senhora Maria do Céu, ela até está aqui presente connosco, que desejo-lhe um bom dia, e para, não esquecendo a Rosa Maria, e não esquecendo Madame Pinheiro e sua filha Elizabeth, e todos os doentinhos do mundo, e também todos os animadores. Ora, por minha parte, muito obrigado. Então, vamos ouvir a canção que a Elizabeth gosta de ouvir muito, que é o Leandro, Uma Lágrima. Vamos ouvir, então, esta linda canção. Despedi, disse-me um triste adeus e foi embora.

Aceita que dói menos. Vou aqui jogado fora. Ela não quer mais me ver. Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora. Tô perdido sem você. Quem me amava de verdade se cansou e bateu asas. Já tem alguém que me adora. Enquanto eu busquei lá fora o que eu já tinha em casa. Tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É como disse o ditado: quem está do nosso lado só tem valor depois que perde. De tanta... Ora, muito bom dia a quem não me ouviu ainda. Ora, são 11 horas na nossa rádio Arco-Íris. E espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então vamos entrar na última hora do meu programa, o programa que tem o título A Música é Vossa. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói mesmo. Quero você, quero você, quero você, todinha pra mim. Quero você, quero você, quero você, todinha pra mim. Meu amor, não te esqueça de mim. Por favor, diga que sim. Ouça meu bem o que vou dizer. Quero você, quero você, quero você, todinha pra mim. Quero você, quero você, quero você, todinha.

Ora, vimos de ouvir a canção do Natal, é o que eu desejo a todos, é um bom Natal. Ora, então temos aqui mais um disco pedido, que é da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, e não esquecendo Eduardo Teixeira. Então eu vou passar aqui uma cançãozinha que já não é passada há muito tempo e vai ser Estava a Assar Sardinhas. Estamos à escuta de Estava a Assar Sardinhas, foi pedido da parte de António Lourenço para todos os animadores e seus colegas de trabalho, não esquecendo Eduardo Teixeira. Ora, então, a canção que vamos seguir vai ser pedida por Jerome para a sua mãe e para todos os animadores. Então vamos ouvir o João Abreu, Bota Abaixo. É dia de festa, dia de muita folia. A malta está animada, vai dançar até ser dia. Se já te sentes cansado, precisas de energia, estou aqui para te ajudar. A vida não faz sentido se não tiver alegria. Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bota abaixo, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para. Ai, já está tudo borracho. Anda daí, vem comigo, vem cá beber mais um copo. Hoje é sempre bota abaixo, vamos curtir esta noite. Hoje já ninguém nos para. Ai, já está tudo borracho. Ai,

chorar. E brilha mais um sorriso depois de desabafar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina. Ora, 11 horas e 23 minutos, então vimos de escutar Roberto Leal, Chora, Chora Carolina, que foi pedido da parte da Glória, a nossa animatriz das quintas-feiras, das 17 às 19, para toda a sua família, todos os doentinhos do mundo e não esquecendo todo o auditório da Rádio Arcancial. Ora, então, e vamos continuar com a música e vamos, então, com José Cid, Jaguar José Cid, Verdes Trigais em Flor. Ora, esta canção é já muito antiguinha, mas é muito bonita, escutem-na bem. Eu também espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. É o que eu desejo a todos que estão ligados à Rádio Arco-Íris 96.2 e que estejam a passar um ótimo momento. deixas-me apanhada com o teu olhar. E esse corpo faz-me transpirar. Quando te mexes só para mim, eu vou à lua vezes sem fim. Meu corpo mexe só de te ver. Minha boca pede para a tua tocar. Não te sei resistir. Só curtir. Homens, cheguem-se às mulheres. E eu quero ver esses braços no ar e vamos dançar. Mãos na cabeça, mãos na cintura. Dá meia volta, mas que loucura. Mãos na cabeça, mãos na cintura. Dá meia volta, mas que loucura. E continuamos com Johnny Abreu, Baila Comigo Amor. São 11 horas e 34 minutos na Rádio Arcanciel. Oh, Leão. Quero que sejas meu par. Quero dançar agarradinho a ti. Sentir o teu corpo a mexer como da primeira vez que te vi. Quase me deixaste enlouquecer. Esta noite não pode acabar. Ai não, sem meus braços colados aos teus. É contigo que eu quero dançar. Hoje o teu par sou eu. Baila comigo, amor. Baila comigo, amor. Baila comigo como tu sabes dançar. Baila comigo, amor. Baila comigo, amor. Baila comigo, quero que sejas meu par. Baila comigo, amor. Sabes dançar? Baila comigo, amor. Baila comigo, amor. Baila comigo, quero que sejas meu par. A festa é linda contigo aqui. Vem dançar que já é hora. Hoje nada nos vai impedir de bailar pela noite fora. Dá a minha mão, chega-te perto. Vem sentir o meu coração. Bate forte no tempo certo, como o ritmo desta canção. Baila comigo, amor. Baila comigo, amor. Baila comigo como

se eu sentir seu calor, falei meu corpo. Quero te falar baixinho que eu amo você. Quero dançar bem juntinho, rolar no seu rosto. Nessa noite fazer mil loucuras de amor e prazer. Quero ver

Na ideia um só pensar, o seu paizinho beijar, ao chegar a Portugal. Mas tudo foi de repente, pertinho de Benavente, o drama aconteceu. Ele vinha tão cansado de tanto já ter rolado e então adormeceu. Nada podendo fazer, num caminhão foi bater e deu-se o choque frontal. Seu carro se desfeito ele ficou no acidente mortal. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente mortal. Ele não vinha sozinho. Ora então, 11 horas e 58 minutos. Estou a chegar ao fim da minha missão e daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional e espero que vocês deixam que vá a Portugal, que alguém que vá a Portugal, e tudo que façam muito, muito cuidado nas estradas, que as estradas é, às vezes não é por nós, é pelos outros, façam muito cuidado. E ora então estarei aqui na sexta-feira, se Deus quiser, para a nova emissão de fim de semana, está à porta. E depois cá estarei também na outra semana, na terça-feira, se Deus quiser, do dia de Natal, dia 24, cá estarei para fazer a minha emissão da manhã. Ora então eu desejo um fim de ótimo dia, espero que vocês tivessem gostado da minha emissão, tivesse passado um agradável momento na minha companhia e eu na sua, e espero que vocês passem uma ótima semana. Então que eu desejo de tudo muita sorte, muitas felicidades, e quem não me ouvir sexta-feira, se for para baixo, que façam uma viagem, que tenham muita sorte na vida e que passem um ótimo Natal. Ora então, eu vou deixar com a RTP Internacional e até sexta-feira, se Deus quiser. Para ouvir até perto do meio-dia, Antena 1. São 11 horas.